Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Tranquilo, cara? Tranquilidade, cara. Tá melhorando agora. A gente acerta no ar, né, cara? Consigo te ouvir até além do normal aqui. Esperado, né? Tá melhorando aí? Tá, bastante. Pode até aumentar mais um pouquinho aí. Isso aí. Coisa linda, hein? Resolvemos o problema. Mas olha só, 60 minutos de música extemporânea, né? Aliás, hoje eu acho que eu vou falar sobre esse programa que a Rádio Jornal do Brasil colocou no ar durante muito tempo, nos anos 70, voltou no finalzinho dos 80, se não me engano. Música contemporânea, 60 minutos de música contemporânea. É mesmo? É, coisa espetacular. Fez a cabeça de uma geração com certeza absoluta, mostrando que a Rádio Jornal do Brasil, né, antes da cidade, tinha um convênio com a BBC. Então, todas essas gravações que a gente mostra exclusivas da BBC, a Rádio Jornal do Brasil recebia. E até esse convênio existia até início dos 90, talvez, né? Uhum. Infelizmente, hoje não tem. Até uma boa a gente perguntar a cópula da Rádio Cidade, da Rádio Jornal do Brasil, se existe esse convênio ainda pra gente abastecer nossos ouvintes com essas gravações exclusivas da BBC. Mas o nosso programa não são os 60 minutos de música contemporânea, são 60 minutos de música extemporânea, né, Brutão? Essa foi muito boa, hein? Teremos promoção hoje, rapaz? Teremos promoções, cara. Daqui a pouquinho. Let's move fast, the old big chance has come at last. Gotta go out, get those reds. The only good commie is the one that's dead. And you know that peace can only be won when the golden rule of the kingdom come. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on the Viet Cong. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Well, come on, brothers, throughout the land, pack your boys up to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, send them off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Chegou a hora do pau comer. Ronca, ronca. A rádio rock. Desorientation, né? O Edu? Não é mesmo uma novidade, né? O lance é o seguinte, cara. A minha voz tá alta pra Meirelles. Vamos dar uma controlada aqui. E aí eu acabo falando baixinho, sabe como é que é? E não me solto por completo sobre o microfone. Deve ter melhorado aí. Pode aumentar mais um pouquinho? Aham. Beleza, pura. Aí eu fundo uma das bandas mais despirocantes de todos os tempos, Country Joe and the Fish, com um disco que é considerado, desde o seu lançamento em 1968, como um dos mais psicodélicos igualmente de todos os tempos. Nós vamos falar de psicodelismo. Eu escrevi no Tico Tico sobre a edição da revista Miojo, conforme fala o Ferrari, para ser uma forma mais educada de se referir à revista, a Mojo, que tem uma edição especial, não é um número regular da revista, é uma edição especial que eles fazem, sei lá de quantos meses, totalmente voltada para a música psicodélica com Jimi Hendrix na capa, e traz a lista dos 30 discos mais psicodélicos. Esse disco do Country Joe, que chama-se, inclusive a música que nós mostramos, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, que o Country Joe canta em Woodstock, voz e violão, esse disco não tá na lista, mas é que nem Mutantes. O Mutantes está na outra que nós falamos, você lembra? Tá no oitavo lugar, se não... Lá em cima, tá com o primeiro disco. Nessa aqui, agora, da Mojo, ele tá com o segundo disco, ou seja, os Mutantes estão por cima da carne seca, só aqui que a gente não sabe, né? Olha que beleza esse som aqui do Country Joe. Telefone, site. Isso, a participação já tá valendo. Não a gente tem um já... brinde? Não tem um brinde aí pra gente, não? Cara. Pois é, eu esperava que você tivesse algum. Você chegou a falar de promoção, que eu me lembro. Vai rolar uma promoçãozinha a seguir. Mas independentemente de promoção, tá valendo sempre a participação aqui do ouvinte, que é ouvinte do Ronquinha. E o Rockfone é o 2221029. E também o Rocksite, que é o www.radicidade.fm. Você vai clicar à direita lá no link do Ronca Ronca. Tá bom? Olha, aproveitar esse momento papo furado. Isso. E mandar um abraço para o Rui Brasil. Eu cheguei aqui na rádio ainda agora e recebi um CD bacana que ele preparou pra gente, uma carta escrita à mão, que é sempre muito interessante. Nos tempos de hoje, principalmente. Ainda não consegui ler a carta inteira, porque tá escrito à mão, precisa uma certa atenção visual, né? Mas eu sei que no final da carta, ele cunhou um slogan muito bacana pro programa, o Rui, e a gente perigo usar, inclusive, aqui na rádio, né? Diz ele, Ronca Ronca, o programa que orienta desorientando. Legal, legal. A gente vai dar um... Qual kit que você tava dando aí? Deixa eu aproveitar qual aqui, kit? Antes qual que kit? Eu... Kit... Você tava dando um kit? Eu tava, mas não tu lembro mais, meio... eu cheguei a ver. Tu tem dado kit ultimamente? Não, nem um pouco, nem um pouco. Mas tu deu um kit aí, cara. Não, eu disse que tava lendo a participação independentemente da promoção. Eu me comprometa. Vou mas botar a música e vai resolver isso fora do microfone. Aí. Aqui, eu queria aproveitar para mandar aqui um abraço pro Rods, que é aniversário hoje, um colega do microfone aqui da Rádio Cidade. Beleza. E também pro Gilmar, que é o nosso mais novo ouvinte aí, que tá se dizendo bastante apaixonado pelo Ronca Ronca, inclusive. Ah, isso é bom. Pô. Ligou ainda há pouco, dizendo que tava lá ligadaço para ouvir o programa. Sessão, um abraço, mandar um abraço também pro Fábio, nosso ouvinte de muito tempo. Eu domingo agora fiz um som, que eu brinquei até, que na Jamaica seria considerado radical. Fiz um som num evento que acabou domingo lá na barraca do Bebê na Barra da Tijuca, o Verão Team. e encerrou a parada, né? Vários shows, não sei o quê, Djalma tocando lá, e eu fiz uma gracinha de 2 horas lá tocando casca grossa mesmo do reggae e do dub. E o Fábio, nosso ouvinte, apareceu lá sozinho, cruzou o Rio de Janeiro de Vila Kennedy até a Barra da Tijuca para prestigiar. Fábio, valeu pela presença. Maneiro, mano. Maneiro. Olha só, então a promoção é com essa banda aqui, hein, cara. Você está passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Desde que nós começamos o Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade, a nossa torcida pede pela presença dessa banda aí ao fundo. O disco já foi lançado no Brasil, aí está The Killers. Trabalho muito bem produzido, né? E o Edu, pode vir tudo, cara. Vem tudo. Vem quente pra frente, tá bom. Veio meio que demais, hein? É mesmo. Aí, agora... Mas assim que eu separei o disco do Killers, o programa foi feito aqui há 5 minutos antes de entrar no ar, né? Como a gente gosta, né, Edu? Uhum. Programa feito em cima da hora, tem o calor do que a gente tá sentindo ali. E bota calor nisso, né, minha amiga? Fala sério. Agora... Mas quando eu mostrei o disco do Killers pro Edu, ele falou: caramba, a Rádio Cidade tá tocando direto uma música. Qual é a música, a Rádio? Essa aqui, ó. O nome da faixa é Somebody Told Me. Né? Mas é bom, a gente tá tendo a oportunidade de conhecer outras coisas. É, aqui, exatamente. Não... É, então, há muito tempo eu tava pra tocar esse disco aqui, e não só vou tocar, como vou fazer uma promoção com esse CD. Conforme eu disse, já lançado no Brasil. Nós temos 5 CDs pra dar no programa de hoje. A promoção vai ser pela internet, e 5 CDs segunda-feira que vem do Killers. Qual é o site da rádio? www.radiocidade.fm. Todo então, mundo que tá participando aí já tem como acessar aí. Então vamos fazer o seguinte, pra coisa ser mais fechada mesmo. Você costuma dar um prazo pra galera. É, pois é, eu tinha pensado em não dar o prazo. Fazer, tá valendo é hoje até acabar o programa, o que você acha? Sacanagem, né? É, o pessoal que não tem acesso à internet pode ficar... Então até a meia-noite de amanhã. Você pode fazer o seguinte, separa uma quantidade dessa forma e a quantidade por telefone também. É, telefone, é. E aí a gente fixa só pra quem tá participando hoje, mas via internet também telefone. Não, vamos fazer então até só pela internet, até meia-noite de amanhã. Tá, legal. Entrando no site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita tem todos os programas da rádio, tem o link do Ronca Ronca lá. Você complete, por favor, ali aquele quadro com seu nome completo, seu telefone, as informações certas. Isso. E o que a gente quer de você é o seguinte, faça um curto comentário a respeito desses quase 6 meses do Ronca Ronca na Rádio Cidade. Uhum. Né? Pra gente saber o que a gente tá fazendo, né, meu querido? Claro. Senão, não vale a pena, né? Pra nortear o trabalho. Então, a promoção vale até meia-noite de terça-feira. Temos 5 CDs do Killers para a nossa torcida. Quando você chegar amanhã no trabalho, faz o seguinte, pega lá o computador do chefe e faça contato aí com o Ronca Ronca. Quem não tem trabalho, que é a grande maioria, pode passar nas Casas Bahia, dar uma estarrada num computador, né? Isso. Entra aí num cibercafé, dá pra mandar um e-mail, né? Tem muita condição de fazer isso. É, de preferência levando alguma coisa. Olha só, vamos passar da rapadura pra carne seca. Olha só que loucura isso aqui, hein, maluco? E alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, deixei o mato morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sou indizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sou indizendo. Que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela, que eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Lady, be good, do what you should. sempre muito pedido também, o Velvet Underground. De onde saiu o Lou Reed, né? Saiu e entrou, né? Entrou. Nós abrimos o programa com o canto Joe and the Fish, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Logo depois, o Killers com Change Your Mind. Ouvimos uma versão, eu acho que bastante desconhecida, de Carolina Carol Bella, um clássico hoje, né? Mark Mark gravou uma música composta por Toquinho e pelo Jorge Ben. Uma versão também digna de ser chamada de clássico, porque ficou muito legal essa Não, versão. E a gente vai voltar esse disco aqui. E aí ao fundo, What Goes On com Velvet Underground. Espetáculo total, né, cara? Show de bola. Ó, recebo aqui o abraço do Alex Natan e também da Gabriela e Augusto de Botafogo. Só que ela também tá... Aliás, um abraço pro Alex. Uhum. Tava com o nome dele anotadinho aqui, ele foi mais rápido do que o vento. Um ouvinte nosso que eu gostaria que nós tivéssemos um número bem maior de ouvintes como ele, porque é um cara que participa, pede, dá ideia, critica. É, ele deu alguns nomes aqui. Não, então... É com ele que a gente conta, né, cara? Pra Beleza. Fazer essa bodega desse programa aqui. Mandar um abraço também pro nosso ouvinte de sempre, mestre dos bares, né? Agora, como nem tudo são elogios, a Gabriela Augusto tá reclamando aqui por não ter a opção de participação por telefone na promoção aí. Mas diz por que não pode fazer? Não pode não, a gente não deve, né? Porque a gente não consegue atender as ligações. Não dá pra atender aí todo que mundo. Acontece? Você tem razão. Dia seguinte, porra, tentei o tempo inteiro ligar, não sei o que, vou ocupado. O Edu fica mais enrolado que papel higiênico de um lado. É, mas foi bem lembrado, porque isso eu não tinha pra dizer pra ela. Você lembrou bem agora. E aí a gente já diz pra todo mundo também. Por telefone só dá quando a gente tem aquele suporte técnico aqui da rádio com a rapaziada atendendo, né? Tudo bem, governador. Beleza. Because of the weather. Mas vou contar a historinha aqui do disco, uhum, do Carolina Carol Bella. Já que a gente tá falando de psicodelismo, esse disco, lançado em 1969, é um disco que custa um dinheiro forte hoje. Eu tenho a impressão que ele nunca foi lançado em CD. Trata-se do grupo baiano Os Brasões, que foi a primeira banda da Gal Costa quando a Gal começou a aparecer. Olha que interessante, hein? E eu já toquei esse disco na Rádio Imprensa há bastante tempo atrás. E tem um texto do Nelson Mota. Ele fala assim: o show de Gal Costa foi o maior impacto musical do ano. Novo, inventivo, violento, terno, internacional e nacional, numa só palavra, contemporânea, Apolo 11. Mas que faria Gal se não tivesse um poderoso calço para sua arte maior? Que faria Gal se não houvesse uma estrutura sólida ali rodear o som? Que canto cantaria Gal se não fosse acompanhada por um conjunto que falasse a sua mesma língua, liberdade musical e vital? Foi aí que descobri Os Brasões e saí falando para todo mundo que havia um conjunto genial acompanhando Gal Costa. Enfim, olha a capa, Edu. Já que a gente falou de psicodelismo, desorientação total. E o repertório é muito legal. Tem o Carolina Carol Bella, que deve ter sido gravada pouco tempo depois de ter sido lançada com o Toquinho e com o Jorge Ben. Uhum. Aliás, essa música, Carolina Carol Bella, que o Mark Mark explodiu pro mundo, ela é muito difícil de ser encontrada. Algumas compilações de samba soul, não sei o que, babá, você encontra, mas ela não consta de nenhum disco. O original. Que eu, né, saiba original, nem do Toquinho, nem do Jorge Ben, porque ela saiu em compacto. E Os Brasões, olha só. Quem tiver alguma informação, para isso serve o telefone também, né? Pois quem tiver alguma informação sobre o lançamento desse disco em CD, é só ligar para cá. Qual é o nome do... O 2221-029. Esse é o nosso contato aí do Ronca Ronca também. Olha, com a novidade de hoje também, a novíssima banda britânica Bloc Party. O grupo será lançado no Brasil dentro de pouco tempo e o disco inteirinho tá na nossa mão. Ronca, ronca, cidade. Acabamos de ouvir mais uma demo no Ronquinha. Ouvimos a banda Cactus Cream. Com a canção King Size, a banda continua aqui ao fundo. Clima meio Stone Roses, primeiro disco Stone Roses. É pra viajar, né? Ah, é. Lembrando então a promoção com o CD do Killers, disco já lançado no Brasil, já tem algum tempo, inclusive. Estamos dando 5 CDzinhos hoje, mais 5 segunda-feira que vem. Promoção exclusiva pela internet no site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Sua participação está garantida até a meia-noite de terça-feira. Exatamente. À direita, o link do Ronca Ronca, nome completo, contato certinho e emita, ejacule algum comentário a respeito do Ronca Ronca. Isso aí. Estamos aqui desde 20 de setembro de 2004, né? Daqui a pouco é um ano, meu amigo. Rapidinho, rapaz. Vamos ter que trazer uma banda pra usar esse estúdio aqui, cara. Olha lá, olha o tamanho desse estúdio aqui de bobeira, meu amigo. É ocioso, né? Eu tô contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais um microfone que veio pra cá, 6 microfones. Tem uma bela mesa com equalização aí, show de bola. Então, de repente, esse um ano, a gente traz alguém bacana. Bob Dylan vai estar se apresentando pelos Estados Unidos. A gente começou em setembro, de repente pode trazer o Dylan pra fazer um acústico aqui, daqui, cara. Daqui pouco mais de uma semana tem Lenny Kravitz, por exemplo. Aí, bicho, tô falando de Bob Dylan. Tô falando de Bob Dylan, você veio falar de Lenny Kravitz. Você viu? Lenny Kravitz, aquele mate gelado, aquele cachorro quente na praia, né? Aquele bife ali na mesa. Isso, você, ah, beleza, fica, né? Fica legal. Que eu vi, cara? Não, é porque depois eu ia te mostrar, num programa de humor cabe a lista de centro de cidades do cara aí. Atenção. O Edu perguntou do Caipirinha. É. Tem tempo que eu não falo Caipirinha, tá mais enrolado também do que bobina, né? E na hora que o Edu perguntou, tem falado com Caipirinha? Eu tava colocando no ponto um vinil que ele mandou pra mim de um cara que eu gosto, pra Meirelles. Cyber tech jingles. I don't rhyme no more, 'cause 'cause it's shapeshift dialect. No rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect. Emotional, political, far too shift. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect. No rhyme no more. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect. Emotional, political, far too shift. No distractions, sinister reaction. No assimilation, plastic confrontation. Arctic motion, Tibetan devotion. Lunatic sensation, Ganesha elevation. Talking heads, selling soul to the feds. Redneck, harmonics, mandrels ain't dead. Somewhere near energy, converse with synergy. So much glory, not in history. Getting dirty, 7:30, Africa, 18:30. Scorch and burn, Confederate, 7 million ways to live. One way to bury. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect, no rhyme no more. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect, emotional, political, far too shift. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect, no rhyme no more. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect, emotional, political, far too shift. There's a hidden path chosen on all behalf. Who loves to laugh? Baby Moses crawl with a staff. And just a math around a tree like shaft. Rewind your vision, you want what you can't have. Gliding through the desert with a camel with no name. Madman flags me and brandish by the same. Red man funk mixed with motorhead slang. Red man funk mixed with motorhead slang. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect. No rhyme no more. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect. Emotional, political, far too shift. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect. No rhyme no more. I don't rhyme no more. 'Cause it's shapeshift dialect. Emotional, political, far too shift. The mothership has landed up in this lounge. What? What's the definition of a real MC? Oh, golly gee, hot might be me. I said, what's the definition of a real MC? Holy gosh, it could be me. What's the definition of a real MC? Oh my gosh, it could be me. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Ronca, ronca. Edu, você foi ver esse filme 12 Homens e um Outro Segredo? Uma não, coisinha? não fui ver. Nem o primeiro, nem esse. Eu não vi o primeiro, mas vi o segundo. E aí? Bacana pra caramba. Aliás, corre o risco da gente fazer uma promoção com a trilha sonora. Eu fui ver o filme, muito bacana mesmo. E fiquei amarradaço na trilha. Começa de cara com uma música do Roberto Carlos, que eu não vou saber dizer qual é, um clássico do Roberto Sério? Carlos, cantada em italiano. Uhum. E a trilha é muito bacana, músicas originais. Falei, cara, vou ficar até o final aqui pra ver de quem é essa trilha, né? Aí fiquei sozinho, que nem uma anta, cinema vazio, né? Nos créditos lá, todo mundo passando na frente. É, mais ou menos. Aí, cara, a trilha é desse sujeito aí ao fundo, ó. Esse é o produtor irlandês David Holmes, Super DJ, Djalma da Pesada, lança discos regularmente, um cara muito, como a gente poderia classificá-lo assim, muito original, sempre tem uma marca muito forte em cima do trabalho dele. Esse é um vinil duplo, tem uma capa meio heavy metal, né? Tá vendo aqui? É, legal pra caramba. Eu gostei. Enfim, a trilha do 12 Homens e um Outro Segredo, assim como o primeiro também era do David Holmes, qual é o risco da gente fazer uma promo aqui? O que não ficou muito claro ali, tá escrito David Holmes Presents The Free Association. Free Association é o nome do disco? The Free Association é o nome do disco. Uhum. Legal. Toda essa onda assim, o cara vai pra rua, grava barulho, grava descarga de privada. Sensacional, né? Muito lindo. Um experimental bem transado, né? É, muito inteligente. Agora o lance é o seguinte. Ah. É... Legal isso aí. Por falar em participação dos ouvintes, essa semana eu recebi um e-mail da Flávia, que mora na Barra da Tijuca. Ela falando assim: Maurício, acompanha sempre seu programa, bababá, bebê, bibibi. E eu soube recentemente que uma das minhas músicas prediletas de todos os tempos, interpretada e petrepada por uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos, não é da banda, não é uma canção original da banda. E, pelo amor de Deus, dá pra você tocar a versão original? Claro que dá, Flávio. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Então aí tá a música de Stevie Wonder, que o Red Hot Chili Peppers gravou e muita gente acha que a canção pertence à banda, né? Californiana. Mas na realidade, o autor e que toca todos os instrumentos dessa versão que nós ouvimos é Stevie Wonder. Essa vozinha aqui é o fundo. E aliás, que consegue fazer estilos diferentes em cada uma das faixas que lança a cada disco, né? Ele não é nunca o mesmo, como muitos outros artistas podem ser, né? Stevie Wonder é Deus, né, cara? É, violento. Falar em Deus, fiquei muito feliz com o prêmio que o Jamie Foxx faturou como melhor ator do Oscaralho, né? Mandou muito bem. Fez um bom uso do microfone quando recebeu o prêmio também. Espetacular, né? É. Legal. Agora olha isso aqui, ó, bicho. Ouvi isso, cara. You can bet he barely makes a dollar. His month goes. Esse disco chama-se Inner Visions, foi lançado em 1973. Impressionante como músicos como o Stevie Wonder ficam acima de qualquer estilo, né? Não tem negócio do rock, não tem o som, não tem nada. É um músico, é. Amigo, é Deus, a cara. Arte. Músico, que músico. Aliás, Steve Wonder é uma boa a gente trazer aqui mais uma vez ao Brasil para as comemorações de um ano do Ronquinho, hein, cara? Aqui dentro, já pensou o Steve Wonder aqui naquele estúdio? Olha pro estúdio, cara. E eu acho que ele vai agradecer. But she is shown the pretty, her skirt is short, but lembrando a promoção com o CD The Killers. Você tem até meia-noite de terça-feira para sua participação aí. E o telefone, aliás, o endereço é o www.radiocidade.fm. O que você deve fazer é um comentário, um breve comentário do Ronquinha, né? Do tempo que o programa está no ar. Não precisa fazer pedido, não, porque a gente tá cheio de pedido, né? Segunda-feira passada o programa foi inteiramente com pedidos e sobrou assim 3,5 toneladas. É uma pena, né? Pra gente mostrar. Então a gente tá legal de pedido mesmo. Rapaz, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha só, um disco que eu tenho trazido há muito tempo, sempre fica encostadinho aqui, mas como parece um novo disco do Blur, tá pra sair mesmo, e dizem que o material que vai fazer o novo disco do Blur, a maioria das canções foi retirada de um disco lançado ano passado, ano retrasado, pelo Damon Albarn, chamado Demo Crazy, um disco que ele gravou única e exclusivamente em quartos de hotel. É aquele outro panariço, Bon Jovi, acho que fez uma coisa parecida recentemente. Tem uma presepada dessa. Uhum. Mas o do Damon Albarn é uma ideia bacana pra caramba. Do outro é uma coisa qualquer nota, né? Mas enfim, o Demo Crazy é um disco com um vinilzinho duplo maravilhoso, 10 polegadas, espetacular. Então, quem sabe essa música que eu vou tocar aqui agora, chamada I Miss You, não venha participar do... estar presente no novo disco do Blur, né? Blur, é. Sente só. Se ligasse, ficaria melhor ainda aqui. Ah, né? É. Fica mais fácil. Ronca, ronca. I miss you. I put it on my text. I miss you. But my phone rejects it. I miss you. Is it a question of the continent? Is it a question of where we've all come? I miss you now. I miss you. I wish I had a car that traveled. I miss you. Over oceans and mountains. I miss you. Wish that I could be with you. Clouds bless the day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Reunião espetacular, Shane McGowan com Nick Cave. Momento bonito, hein? Agora, quem tava com aquele soninho embarcou, né? E vai ficar embarcadinho, porque daqui pra frente a toada é essa. Quantos minutos faltam, cara? 3 minutinhos? Isso. Vamos falar dos caralho, né? Grande família alho, né? Ai, ai, ai. What a wonderful world. And I think to myself. Esse é um CD single. What a Wonderful World, Nick Cave e Shane McGowan. Tem uma outra música aqui, Rainy Night in Soho, interpretada apenas pelo Nick Cave. Olha só, vamos matar a saudade do nosso amigo, ex-cidadão paulistano. Tem um filho paulista, brasileiro, sabia, né? É, eu não sabia. É, brasileiro, paulista não vale, brasileiro. Brasileiro, né? Down all the years, down all the days. E a terceira música do CDzinho é interpretada pelo Shane McGowan, do Pogues, quem não tá se lembrando, se tocando Shane McGowan. Voltou ativo, o Pogues voltou ativa com ele tudo, é, botou uns dentes, botou um cabelo diferente. Cidade. Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia, la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos. Y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire. Te veo, oh, oh. Igual que hace millones de siglos en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera. Instinto, dos seres. seres distintos, amándose por vez primera. Aproveitar os últimos segundos do Ronquinha pra gente falar do nosso compatriota Jorge Drexler, que maravilhosamente levou o Oscar Alho, né? Da melhor canção original. Você viu a entrega, cara? Não nesse momento. Eu não assisti, na verdade, o Oscar. Então você perdeu o melhor momento. O do Ray Charles, do Jamie Foxx, foi muito bacana também. Eu assisti. É, tive sorte que eu vi, não vi seguido, assim, vi algumas fatias, mas coincidiu de ver o Drexler e o Jamie Foxx. E o bacana da história é que esse é o disco Echoes, lançado no Brasil pelo Jorge Drexler. Ele volta e meia, tá por aqui. Agora, primeira semana de março, ele se apresenta aqui no Rio de Janeiro. Ah, legal. Evidentemente, a agenda dele deve estar mais entupida que qualquer coisa, né? Mas ele vai estar aqui, vai fazer alguns eventos ainda, como não Oscar, né? Eu tive a oportunidade e a sorte de ver o filme, viu, cara? Esse do Walter Salles. Não, pois é, então, esse disco Echo, ele vai ser relançado com a canção Do Outro Lado do Rio. Sim. Incluída aqui. Esse é um disco muito bacana dele, que conta com a participação do Marcos Suzano, nosso amigo percussionista. Claro. Gente fina pra caramba, já fez Ronca Ronca com a gente, enfim. Aliás, o Suzano tá pra vir aqui pra contar as histórias dele, que eu não tenho tido muitas notícias por onde ele tem andado. E não devem ser poucas as histórias, né? E devem ser boas, o que é o melhor, né? Pois é. Mas enfim, o interessante do Drexler é que ele... A canção dele foi a primeira música indicada ao Oscar como... cantada em espanhol, né? Tá acontecendo alguma coisa? Sorvete que tá passando aqui. Já passou, mas já acabou. Se tiver um amendoim, eu tô levando. Tá, beleza. É, primeira canção indicada em espanhol. Para o Oscar, né? Simplesmente indicada. E foi indicada e faturou o Oscar, meu amigo. Ou seja, isso, eu escrevi até isso no Tico Tico hoje. É engraçado, o Oscar, como o Renato Machado chamou numa determinada hora, o Oscar, ele é... tem uma imagem de jabá muito forte em cima, né? Aquela coisa da indústria cinematográfica, milhões, né? Investidos, não sei o quê, blá, blá, blá, blá. Então, quando o Drexler ganha, cara, rui todas as teorias jabazísticas, não é mesmo? É. Mas música é chata pra caramba, mas tudo... quebra o padrão. Tudo envolvendo a indústria fonográfica e cinematográfica planetária, né? E o cara foi lá, Uruguai, diga-se de passagem, né? Isso eu falo no Tico Tico também. É bom que a gente sempre cite a nacionalidade dele. Sim. Por mais que o Diário de Motocicleta envolva várias origens latinas, né? Mexicano, argentino, sei lá, mas o Drexler é uruguaio. E realmente eu vibrei com a... inclusive com o agradecimento dele, que ele não falou pou nenhuma, foi sacaneado pela organização, meteram aquele Antônio Bandeira pra cantar uma música. Na televisão, é. Que não era pra cantar, o cara nunca cantou na vida dele, não canta nem no chuveiro. Mas é o show business, né, cara? Exatamente, com o Santana ali fazendo aquele solo meio over também, né? O Santana não para mais de solar isso. Mas o Santana, mil perdões, né? Claro. Não dá pra sacanear. Justiça seja feita. Mas, enfim... O bonitão espanhol lá pagou um mico fuderoso, né? E o Drexler faturou o prêmio, foi lá, cantou 15 segundos da música, graças, tchau, tchau, tchau, tchau, bye bye, e levou a estátua pra casa. Do né? Tipo, vocês não me queriam na TV, mas aqui eu tô levando a estatueta. Não, e como canta a música é assim, ó. É assim que canta a música. Pode crer. Em 15 segundos ele mostrou como a música pra ser cantada. É. Lembrando a promoção The Killers. Até meia-noite de amanhã. Isso aí. Site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Clica à direita no link do Ronca Ronca. Nome completo, direitinho, telefone. E mande um comentário a respeito desses quase 6 meses do Ronquinha aqui na Rádio Cidade. Segunda-feira a gente volta com mais 5 CDs. Provavelmente também pela internet. Calmo, tranquilo, feito água de poço. Muito legal. Esse clima de finalzinho aí tá sensacional. Mais um pouquinho aqui do Drex. O ápice. Todo se transforma. Todo se transforma. Mas o Drexler, se quiser, ele coloca uma nacionalidade brasileira também, porque ele tá sempre aqui, parceiro do Paulinho Mosca, o Suzano toca com ele nesse disco. O cara é sintonizado com as coisas brasileiras pra nossa felicidade, né? Tranquilex? Muito legal, cara. Fechamos mais um aí pro álbum. Paz e amor, hein? Segunda-feira a gente volta ao vivo. Beijinhos, não deixe de participar da promoção. Isso. E sobretudo, não deixe de enviar o seu comentário sobre o programa da gente. Os agradecimentos aqui a todo mundo que participou e a quem mandou recado pro Maurício, tô entregando nesse momento na mão dele aqui o papel com essas anotações aí. Ih, rapaz, que beleza, hein? Valeu, galera. Valeu, Maurício. Peraí, deixa eu ver se tem alguma condição. Deve ter sim, então, galera. Às vezes tem alguma coisa importante, né? Tô aqui pendurado por um fio, se você não falar, não, acho que não tem nada. Não. Tim Maia Racional. É, né? São títulos da fase Racional que pedem aí. Husker Du, caramba, como nego pede Husker Du, hein, rapaz? Então é isso, né? Não tem ninguém pendurado, não. Beijo, bye bye. Valeu, tchau, galera. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.